E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma edição do Pilha de Bis, o podcast semanal do site Arte Final. Acessa lá artefinalhq.com.br para mais episódios do Pilha de Bis, dos Sete Jagunços e do Omniverso. Além do site e do seu feed de podcast favorito, estamos também no Spotify. Procura lá por Sete Jagunços, que todos os episódios também estão lá. E, depois de longo e tenebroso inverno, voltamos com o nosso especial de Doomsday Clock. E para comentar a edição número 9, estou aqui com aquele que faz o cosplay de Dr. Manhattan 24 horas por dia, 7 dias por semana, o Marlo. Eu estou nu em qualquer universo DC, seja oficial, seja paralelo. E com rochação, o Mauro. Boa noite, galera. Bom, edição nova depois de uns 3 meses, né? A gente fica falando que acaba o atual governo federal e não acaba de sair do Doomsday Clock. Mas saiu a edição número 9. E ela começa exatamente onde termina a edição 8, né? Depois daquela explosão que aparentemente, ou que a população imagina, tenha sido causada pelo nuclear. Marlo, fala aí um pouquinho o que você achou dessa edição, já que você é o que faz um tempo que não grava aqui com a gente sobre esse gibi. Cara, essa edição meio que jogou um balde de água gelada nas minhas expectativas, porque, primeiro, a edição 8 tinha sido muito boa. É uma leitura absolutamente magnética, que você não conseguia deixar de se interessar pelo que estava acontecendo, pelos problemas que o nuclear estava passando, pela atuação do Superman junto com, assim, em relação aos problemas do nuclear. E assim, o envolvimento do Superman, finalmente, né, na história, depois de tanta espera, um envolvimento direto do Superman nisso tudo. E aí você vê nessa edição 9, cara, e o Geoff Johns, eu não sei o que ele pretende aqui, porque parecia que ele ia finalmente colocar a história numa marcha para o final, mas ele começa a abrir uma série de possibilidades que você meio que confirma a sua dúvida de que ele não vai dar conta de explicar tudo em 3 edições. Então, mesmo que a conclusão da série venha a ser satisfatória, dificilmente ele vai conseguir elucidar todas as histórias que ele deixa em aberto aqui. E começa logo com o título, né, da edição. Ele tá tentando ser bem, sei lá, megalomaníaco, né? O título da história é Crisis. Já começa assim, né? É verdade. Existe um envolvimento da Liga da Justiça e de praticamente todos os heróis relevantes ou menos relevantes da DC, que depois de rastrearem as partículas da explosão em Moscou, descobrem que ela se originou, teoricamente, a partir de Marte, né? E então eles vão em diversas naves, deixam o planeta, a maioria dos heróis, exceto a Trindade, né, o Superman, porque foi afetado pela explosão do nuclear, e o Batman também, e a Mulher Maravilha, que tem um compromisso na ONU. Então vai uma carrada de heróis para Marte enfrentar um inimigo que eles não conhecem, sem planejamento nenhum, né, e as coisas não dão muito certo para eles lá, não. Aí a coisa já começou a me incomodar, cara. Quando eu era moleque, né, eu tinha aqueles bonequinhos do Super Amigos, eu e meu irmão. E a gente brincava, né, cara, de tarde, inventava as historinhas e tal, né? E a hora que eu vi o comecinho dessa história, eu falei, puta, parece as coisas que eu e meu irmão brincava quando era criança. Ah, vamos pegar todos os bonequinhos que a gente tem, botar numa nave pra enfrentar um inimigo? Vamos. Aí pegava lá, juntava X-Men com Liga da Justiça, com Hulk, punha todo mundo numa caixa de sapato que virava nave e mexia. Porra, cara, não, né, eles nem sabem que é o inimigo, não tem nada, vamos seguir uma explosão que aconteceu em Moscou e vamos mandar todo mundo do universo DC, inclusive gente que não tem nada a ver com essa história, vamos mandar o John Constantine, vamos mandar o Aquaman, o desafiador. Zatanna, porra, a turma do Batman, cara, que é a Batgirl, a Katana, o Capuz Vermelho, o Robin vão fazer em Marte. porra, não, não. Daí já o negócio começou a me broxar aí. Mauro tá revoltado, cara. Ele já viu o espírito que eu tô, né? É o que... Parece que o Jones quis fazer aquela coisa no início de mandar cada um na sua navezinha, né? Porque é uma nave com os personagens mais ligados ao Superman. Aí uma outra nave, os personagens místicos. Aí numa outra nave, a Patrulha do Destino. E tem, é claro, a nave dos heróis da Charlton, né? Que tá lá o Questão, o Besouro Azul, a Sombra da Noite e o Capitão Átomo, né? Que seriam os Watchmen originalmente, né? Exato, são os equivalentes do universo DC de Watchmen, né? Aí tem a família tem a nave da família Marvel e tal. Então, parece que ele quis fazer, tipo... Cada um no seu quadrado, mas vamos lá, todo mundo junto pra chegar lá e transformar, fazer um Megazord e ver o que dá, né? Mas foi até uma coisa que eu acho que o Maurício, não sei se foi o Maurício ou foi o Vitor, colocou lá no grupo, é a reunião dos heróis mais burros do mundo, né? Porque eles vão de qualquer jeito pra lá, sem saber o que vão, só sabem que originou de lá, né? Porque teve aquela história no final da última edição que o Batman tava alertando que não era o nuclear. E eles conseguiram rastrear a assinatura energética até Marte, só que eles não sabem o que é. Eles estão indo pra lá sem um mentor intelectual, pô. A pessoa que tem planos pra tudo é o Batman. No mínimo, eles deveriam ter esperado o Batman acordar, né? Sair se recuperar dos ferimentos que ele teve, porque eles estão indo às cegas completamente. Não, você claramente vê que não tem uma pessoa comandando aquilo. É um carnaval, é uma micareta. É uma micareta, velho, é uma micareta. Não tem, assim, além de não ter uma coordenação, não é possível que você juntou todos no universo DC e ninguém tenha uma ideia de, porra, vamos dar uma averiguada no que tem lá primeiro? E se acontecer alguma merda com a gente, não vai ter ninguém pra proteger a Terra? Porra, né, cara? O negócio já começou incômodo daí. E o Marlon falou, né, que eu já tô no modo Berserker desde cedo. Mas aí, cara, quando o Marlon falou que essa edição jogou um balde de água fria, pra mim foi assim, um balde de água fria com umas 10 pedras de gelo dentro. Daquela que bate na cabeça e machuca mesmo, né? Isso. Porque, cara, eu até falei isso, eu acho que lá na primeira edição do podcast que eu comentei aí do Doomsday Clock, no começo eu era contra a ideia. Eu falei, cara, não tem a ver misturar o universo do Watchmen com o universo DC. O Dr. Manhattan é muito overpower até pra DC. Que porra que o Superman vai fazer? Ele vai dar um super soco no Dr. Manhattan? Dr. Manhattan estala o dedo e ele vira Mercúrio, ele vira poeira. Não faz esse sentido, mas eu, no começo, eu comecei me rendendo, porque o Jones começou escrevendo bem. A história estava interessante, estava enigmática, e eu falei, pô, quer ver que assim, ele vai saber dosar a coisa e vai acabar sendo uma história bacana. Eu fui mudando meu conceito conforme foi passando a minissérie, eu fui falando, pô, dá para construir um troço interessante, olha, não tá ruim, não tá caricato, não tá os super-heróis DC... todos juntos, coloridos, querendo dar um soco no Dr. Manhattan. Pô, legal, a coisa tá indo bem. Aí chega nessa edição e tudo que eu imaginava de ruim que podia acontecer num crossover DC Watchmen acontece. Ah, vamos botar todos os super-heróis coloridos pra enfrentar o Dr. Manhattan. Não, não. Aí a coisa já descambou pra um lado que eu tô achando que não vai ter volta daí. Eu tô relendo aqui a edição e, assim, a única justificativa que tem, mesmo assim, eu na minha opinião, é bem meia boca, é que eles descobriram que não foi o nuclear que causou a explosão, mas que foi outra pessoa que eles acham que tentou matar o Superman. Então eles quiseram, pô, se o cara tá tentando matar o Superman, então ele deve ser muito poderoso. Então vamos reunir todo mundo pra isso. Só que é meio sem sentido, porque... Tá, quem que fica pra trás se alguma coisa der errado, né? Que depois a gente vai ver no final da edição que dá errado, né? Tanta gente sempre tenta matar o Superman, pô. É isso que eu falei. É. Eles não leram 80 anos de Action Comics. É tipo isso. E quando os heróis chegam lá em Marte, quem sai primeiro das naves são os Lanternas Verdes, né? Porque eles conseguem lá sobreviver no espaço. E eles acham meio que aquele palco que o Dr. Manhattan levou os personagens pra lá, numas edições anteriores, pra conversar. E acha aquela foto dele com a primeira esposa, né? E eles estão ali sem saber direito o que tá acontecendo. Tipo a gente, né? É. E acham também o castelo lá do Dr. Manhattan em Marte, quando eles logo depois encontram, né? Com eles meio que criam uma atmosfera, uma atmosfera artificial lá em Marte, com a ajuda do nuclear, porque o Rony e o... E o professor Stein. Eles foram, o professor Stein, eles estavam numa das naves, né? O professor Stein meio a contragosto, eles formam a matriz do nuclear e eles conseguem lá fazer uma atmosfera artificial para os outros personagens serem em Marte. E aí é quando eles finalmente encontram o Dr. Manhattan, né? E eles já estranham porque o Dr. Manhattan tá lá peladão, né? E até fala, né? A Mary Marvel fala pra Darla, que é uma das integrantes lá da família Marvel, que deve ser a mais novinha, fala, ó, fecha os seus olhos, porque ele... Se não bate no seu olho, vai cegar você. Esse negócio, se ele virar de vez, vai furar seu olho, menina. E é impressionante, porque o que tem de herói aqui, tá até o Etrigan nessa história, que pelo menos o Gary Frank desenha, assim, num cantinho, o Etrigan, né? E aí logo depois acontece o que eu acho que é a coisa mais divertida dessa edição toda, que é o Guy Gardner chamando o Dr. Manhattan de Blue Man Group. E aí, cara, é uma coisa assim que é mostrada antes de isso ser descoberto pelo próprio nuclear, é que o governo confirma, né? Confirma nas páginas da revista que ele produto, sim, de experimentos do governo, de uma tentativa do governo de criar uma espécie de elite de super soldados, soldados super poderosos, da mesma forma que alguns outros que são mencionados lá, como o Metamorfo, o Rastejante, né? A gente fica sabendo que a teoria do Superman não é uma teoria, simplesmente, é um fato. É logo em seguida, né, quando tem o encontro lá do nuclear com o Dr. Manhattan, né, mas ele tem uma das polêmicas da edição, que é um retcon que o professor Stein sabia exatamente o que estava acontecendo, né, não foi um acidente, né, ele sabia que seria com o Rony, né, que ele já tinha feito lá alguns testes e que ele seria mais compatível e que o que aconteceu lá, que o teórico acidente que criou a matriz nuclear não foi acidente coisa nenhuma, né. É, não só que ele seria compatível, como ele seria manipulável, né, ele fala que o Rony dependia de uma figura paterna, que ele poderia, o professor poderia substituir isso e tal. Então, assim, né, ele não só sacaneou o cara porque ele era apto fisicamente, mas também porque ele seria bobo o suficiente de ser manipulável. E isso deve ter irritado os dois fãs do nuclear que existem no mundo. Ai, cara. Esse lance da origem do nuclear ser dessa forma é uma das coisas que agora reforça para mim a impressão de que esse realmente não é o universo DC regular. Já havia, claro, né, outras pistas nas edições anteriores e pelo próprio andar dos acontecimentos, né, a gente já podia inferir isso. Então, a menos que isso degringole numa crise multiversal, né, e esse título Crisis aqui já pode dar uma pista de que talvez uma coisa assim esteja a caminho. E aí, de novo, você vai pensando nessa coisa, se os atrasos nas edições são para que o Gary Frank desenhe melhor, para que o Jones escreva melhor, ou se é para ajustar com um novo cataclisma universal, para reformular coisas, entendeu? Para mexer de novo em origens, zerar títulos, etc. Outras coisas que acontecem nessa edição, que, assim, essa edição é justamente essa interação de todos esses heróis com o Dr. Manhattan em Marte, né? Tem até uma parte que os heróis místicos atacam e ele fala, ah, isso daí não é mágica, vocês estão manipulando algumas energias lá do começo da criação, mas não é mágica. E ele acha tudo aquilo muito interessante, ele fica impressionado com o anel do Lanterna Verde. Ele mais uma vez fala aqui que, de uma coisa que foi dito em edições anteriores, que ele manipulou os eventos no início, assim, um pouquinho, para que o Alan Scott nunca encontrasse a lanterna, né, que transformou ele no primeiro Lanterna Verde e tal. Só que entre um acontecimento e outro, aparece o Lex Luthor indo visitar lá um Superman em coma, dizendo que quer ajudar, e a Lois tá ali junto com o Superman e fala que, ah, você já tentou matar tantas vezes o Superman, quem me garante que você agora tá falando a verdade? E o Lex tá sabendo mais ou menos o que tá acontecendo, porque o Ozymandias foi visitá-lo, né? O Ozymandias contou tudo que aconteceu pra ele. E o Batman também acorda lá da explosão, quando descobre que os heróis estão indo pra Marte. Ele tenta falar, ó, não vai adiantar, eles não podem fazer isso, e tenta lá mandar mensagem pra ele, só que a mensagem, segundo o Bate-Computador, ia levar mais de 12 minutos pra chegar lá pros heróis, né? E no final a gente descobre que ele não conseguiu enviar a mensagem, né? E ele fala que os heróis estão todos sendo manipulados facilmente, né? Até o Dr. Manhattan, ele dá, assim, pelo menos duas humilhadas graves, assim, na comunidade heróica. Né? Primeiro, quando eles chegam, o Dr. Manhattan fala assim, vocês estão aqui procurando respostas para perguntas que vocês nem sabem quais são, né? Tipificando, assim, o comportamento impulsivo deles de saírem da Terra e ir atrás dele lá, assim, e deixando, talvez, coisas piores acontecendo aqui no planeta. Né? E depois, na hora que ele fala da magia, ele diz que o que essas pessoas, teoricamente, supostamente poderosas, manipulam nada mais são do que restos da criação, como erros aleatórios em códigos de computação descartados e esquecidos, deixados para serem recolhidos e usados por aqueles que também se encontram descartados e esquecidos. E aí, nessa hora, foca bem assim no desafiador, né? Na hora que ele termina essa fala, foca no desafiador, que provavelmente esse é um dos heróis mais esquecidos que tenta ali naquele bolo. E assim, né, cara, Manhattan, literal e metaforicamente, esfrega piroca na cara de todos eles. Tá ali, os caras fazem todo esforço, ele estalando o dedo, devolve toda a magia pros caras, todos os super-heróis do universo DC concentram um ataque nele, tal, de repente ele se regenera e sai andando com a piroca balangando como se nada tivesse recriando aquelas cenas clássicas lá de Watchmen, né? Ele se materializando a partir do primeiro acidente, sistema, né? sistema nervoso, né? isso. E isso era um encontro que eu tava ansioso pra ver, o Dr. Manhattan com o Capitão Átomo, né? E foi um... No, só não foi um cataclismo, porque, na verdade, o encontro de poder dos dois era para ter dizimado o planeta, né? Mas ninguém morreu, né? Os heróis estão todos ali, ficaram um pouquinho abalados, mas estão todos inteiros, né? Ninguém Eles achavam que tinham ganhado e daqui a pouco tá lá o pirocão azul balançando na frente deles. Ninguém desenvolveu nem um terceiro braço, cara. Não, cara, e assim... Olha o Dr. Manhattan, mas ele já tinha. Olha a terceira perna. Cara, assim, putz, foi... Nas minhas piores expectativas é que fosse acontecer um troço desses aí, cara. Não era o... Dr. Manhattan, cara, não tinha a menor condição de ninguém no universo DC ter um confronto físico com ele. O Jones, sei lá, não vejo o propósito de levar pra esse ponto, assim, da maneira... Pô, tem 3 edições pra ele mudar a minha ideia, mas eu tô achando que não vai. Tá, me parece... Sabe, eu já tinha falado isso no último programa... Eu tô com aquele sentimento de Lost, que esse troço vai acabar cheio de ponta solta, com um final decepcionante. Ah, sei lá, o Batman vai descobrir que tem que botar uma rolha em Marte, igual o final lá do Lost, e vai acabar por aí, cara. Sinceramente, não tá parecendo bom. ao invés do Jones começar a fechar algumas das pontas que ele abriu no decorrer do título, ele só tá abrindo mais, né? É, a gente tava conversando em off aqui, antes de você chegar, Mauro. O Johnny Thunder não apareceu nessa edição. Já tem umas duas edições que eles não aparecem. Nem o Johnny Thunder, nem a Saturnia. E, assim, o começo da edição é com o Anel da Legião. Né? E ele fala do... Ele tem aquelas viagens no século 30, depois volta, vai pra frente de novo, aí ele conta de novo a história de que ele manipulou pra o Alan Scott não achar a lanterna, ele tem citações à Legião, mas não aparece. E aí um outro núcleo de personagens que também não tinha aparecido a edição toda, apareceu muito rapidamente na última edição, mas teve um impacto grande na última edição, volta na última página dessa revista, que é o Adão Negro, né? Quando ele invade lá a Assembleia das Nações Unidas, que a Mulher Maravilha tá discursando. E aí ele aparece lá e fala que... E aí ele se aproveita de todos os outros heróis estarem fora, né? Ele ainda fala, ó, eu ouvi que seus amigos estão todos de férias, né? O que você acha que eu tô fazendo aqui? Eu tô fazendo meu jogo, movimento. Tô fazendo meu movimento. E o último quadro é os heróis, todos desacordados e o Dr. Manhattan nu, pra variar, olhando pro firmamento, né? Com quem vocês acham que ele tá falando ali? Que ele sempre fala, o que você tá esperando alcançar aqui? É, ele falou isso umas realizar. Três vezes aí. É. Eu não sei, porque eu tem acho essa... Que é com o Superman, essa, toda essa tá? história... Dá o tempo tem toda essa entender. História dele não ter aquela coisa do tempo de maneira linear, né? Então, ele pode estar falando com qualquer pessoa, porque ele pode estar em qualquer lugar. É, tem isso. Tem Mas isso. Dá a entender que ele está falando com o Superman, porque ele fala que a última visão que ele tem é do Superman com raiva, querendo atingi-lo, ou dando um soco nele, alguma coisa assim. Com a capa rasgada e as mãos ensanguentadas. É. Cara, que é uma bobagem também sem tamanho, né, cara? Qual a dificuldade que o Dr. Manhattan teria para vencer o Superman? E assim, o lucro do Adão Negro aparecer só no finalzinho, até tudo bem, cara, porque eu não vejo eles como essencial à trama, talvez uma coisa paralela, até interessante e tal. Mas o fato de não ter o pessoal da Legião, que ele gastou um tempo gigantesco para explicar, e de repente os caras somem, o negócio do mímico da marionete, que até agora não mostrou a que propósito eles vieram, pra que o Ozymandias trouxe eles pra essa realidade. Qual o mistério envolvendo o filho deles, né? É, e aí do nada tem lá no meio da... Logo no começo, tem o Red lá, o novo Rorschach, sentado na rua que nem um mendigo, com uma placa, "You see what you want to see". Porra, cara, o que tem a ver? Como é que o Red foi parar nisso daí? Sabe, não explicou o que aconteceu depois do final da... Acho que da sétima, da oitava edição, que mostrava a reunião dele lá, a localização da lanterna. O negócio tá ficando muita ponta solta pra amarrar. Não, tô achando que não tem como fechar isso aí, não. Eu tenho certeza que o Jones não vai conseguir fechar. E o meu medo é ele fazer uma outra minissérie ou, sei lá, era pra ser um evento fechado e tá ficando cada vez mais bagunçado, né? E outra, tá criando uma conexão com o negócio do Renascimento, né? Já existia, mas assim, parece que mais uma vez o coitado do Wally West vai se ferrar. Já não basta o Wally West estar se ferrando em Heroes in Crisis, né? Que já morreu lá pela, sei lá, quinta, sexta vez que o Wally West morre. E a teoria de Lex Luthor é que a presença de Wally West, ele até pergunta para Lois Lane, né? Fala das perturbações e tal, aí pergunta se ela já ouviu falar de Wally West. Ou seja, o fato de que ele tenha descoberto a existência do Manhattan e tenha voltado a interagir com os heróis, né? Pelo menos assim, no universo DC regular, e o que é uma coisa que também pode ter acontecido nesse outro universo aí, vai provavelmente levar a mais um sumiço do Wally West ou um sacrifício de Flash, né? Como costuma acontecer nas crises. E até você falou da questão da última visão do Dr. Manhattan, que é o Superman. Ele até questiona aqui, né, que ele não sabe se ele vai o que, se ele que vai se prejudicar ou ele que vai desaparecer, por isso que ele não consegue ver depois, ou se o universo todo vai desaparecer e por isso ele não consegue ver o que acontece depois, né? E do jeito que tá indo aqui, a gente também não sabe direito o que pode acontecer, porque tá tudo bem confuso, não tá encaixando direito tudo isso, e eu realmente não acho que essas três edições, se mantiverem essa quantidade de páginas que tá tendo normalmente, o Jones não vai ter tempo para fechar isso tudo, não. A última edição vai ter que ser um compêndio lá de 300 páginas para explicar, ou então Lost novamente. E, assim, uma das justificativas do atraso das edições é para dar tempo para o Gary Frank. Vocês acham que está justificando esses atrasos nos desenhos do Gary Frank nessa edição? Fala aí, Marlo. Não. De fato, se você considerar todo o prazo, todo o esticamento de prazo que o Gary Frank teve, né, tenha sido porque ele realmente precisava, ou porque a DC tem outros planos, ou porque o Geoff Johns não terminava de escrever a história, os desenhos estão muito relaxados. A arte final do Gary Frank tá muito grosseira, não tá justificando a espera que a gente tá tendo, não. Se você for pegar, né, cara, a maioria dos quadros não tem fundo, né? Só os dois personagens, ou todos os personagens que tiverem no quadrinho, com fundo laranja, verde, azul. Então, né, cara, não dá nem pra se dizer que ele, tá construindo um cenário. Ele tá, assim, desenhando os personagens principais, ele desenha muito bem, realmente os personagens ficam bonitos, né? É bom o desenho dele. Mas não dá pra se dizer que, teve um esmero de desenho que justificou todo esse atraso, né? Marquito discorda. eu gosto, tô gostando dos desenhos dele, assim, isso já desde a primeira edição. Eu acho que uma das coisas talvez que eu tenha gostado mais é que eu não fico mais assustado de olhar para o Superman dele e ver o Christopher Reeve, né? Chegou numa coisa assim, até ficar macabro, né, o Superman dele. Mas... E nem tá todo mundo com cara de psicopata também. Pois é, mas se bem que tem um quadro aqui, que eu tô até folheando, da Supergirl, que tá muito esquisita. A cara dela, ela com raiva, né, brigando com o Dr. Manhattan, porque ele tava falando que destruir lá o Superman. Tá meio esquisita a cara dela ali, mas, num geral, ele não tá desenhando todos os personagens com a mesma cara, que de vez em quando ele fazia isso, né? Então, talvez o tempo que tenha dado a mais para ele é para ele poder variar as expressões, variar a fisionomia dos personagens, né? Agora você tá subestimando o cara também. Eu ia falar isso. Pô, eu achei que você ia ajudar, você pega e me canela o cara, né? Não. Rapaz, me digam aí, o que é que o Flex Mentalo tá fazendo ali, pelo amor de Deus? Cara, tem muito pessoal. O que o Questão? O Questão só tá fazendo, só tá ali pra porque é um personagem da Charlton, né? Porque ele tinha que estar ali, mas só os por isso. Os personagens da Charlton, cara, você ainda vai, é uma homenagem. O que que a Batgirl está fazendo ali? O capuz vermelho, cara, tem uns personagens aí muito nada a ver. Tem o Homem Borracha, velho. O que o Homem Borracha vai fazer aí, além de figuração? Não, o Aquaman em Marte é que é legal, porque... Ele não botou o Caçador de Marte, né, em dois quadrinhos, né, e nem pra ele botar um I'm Home, né, cheguei em casa pra tirar uma onda. E assim, o que que vocês acham? A gente já falou um pouquinho do que acha que o Jones não vai conseguir fechar tudo até o final da série, mas assim, vocês têm alguma expectativa para as três últimas edições? Porque agora tem que... ou vai, né? Eu acho que o confronto do Manhattan com o Superman, na verdade, não vai ser físico, bicho. Eu acho que vai ser mais filosófico mesmo. E aí, de alguma maneira, o Superman convence ele a, sei lá, desfazer o que ele tem feito e se mandado desse universo aí. Eu não acredito que, como vocês estão falando mesmo aí, né, o Superman não tem condição de enfrentar o Manhattan na mão grande, né? Um cara que pode estar em qualquer lugar, em qualquer época, pode se refazer depois de ter explodido e tal. Um cara desse não. Você não pode vencê-lo de uma maneira física. Então, o que o Superman deve conseguir é convencê-lo a voltar para o lugar de onde ele veio. É, essa é a minha esperança, né? E assim, eu tava, né, parando agora para dar uma pensada. Olha o tanto de coisa que o Jones tem que fechar. Ele tem que fechar o que vai ser esse confronto do Superman com o Manhattan. O que o Manhattan veio fazer no universo DC. Por que ele salvou o comediante. O que o Ozymandias pretende. Qual que era o plano dele. Por que mandou as pessoas aí para enfrentar o Manhattan. Para que serve o mímico e a marionete. O que tem a ver essa história do filho dele? O que tá por trás desse projeto de super-humanos aí do governo? Pra que serve essa porcaria desse reino lá do Adão Negro? Cara, é muita... E assim, isso é só o que me veio à mente de primeira lembrança. O envolvimento da Saturn e do Johnny Thunder, né? Isso! É verdade, tinha esquecido disso. Toda essa história da Sociedade da Justiça, tem o Wally West, os anos perdidos dos Novos 52, é muita coisa para explicar em três gibizinhos. Pois é, e você falou um pouquinho no início, Marlo, mas então quer dizer que você continua com a teoria de que isso aqui vai culminar em mais um reboot, talvez, ou mais uma coisa para zerar tudo e começar tudo de novo? Cara, eu acho que isso é até meio óbvio, assim, porque, por exemplo, vai haver essa série dos Três Coringas também. Eu acho que o que não fica resolvido aqui, a não ser que o lance dos Três Coringas saia antes, deve ser esticado pra lá, entendeu? Pra puta, que... aí estraga de vez, cara. Aí vai começar a Coringa Overpower, Coringa vai virar chave pra resolver o universo DC, eu abandono, cara. Não, eu acho que não é nem isso aí, mas a questão de que, sei lá, o Manhattan bagunçou as coisas, interferência temporal, esse tipo de coisa que a gente costuma ver em grandes sagas e que, pra mim, não caberia num evento que é meio intimista, sabe? Assim, eu pensava em Doomsday Clock como uma coisa que seria mais intimista, que não ia levar para esse lado de... Sei lá, cara. Assim, não é que eu não achava que iria. Eu achava que iria, mas eu não queria que fosse, entendeu? Uma coisa tão grandiosa, assim, numa escala dimensional, multidimensional, tal coisa. E olha só que coisa, né, cara? Eu tava olhando aqui as edições anteriores, né? As únicas edições que se gastou uma edição inteira para contar flashback de personagem foi do Red, lá do novo Rorschach, e do Mímica Marionette. E os dois sumiram e viraram completamente irrelevantes. Você gastou uma edição inteira para trazer o background deles, para eles não servirem para nada. Tá muito ruim, cara. Tomara que eu queime minha língua e o John seja um gênio e amarre tudo isso com um poder de síntese sensacional, senão não vai rolar. Mas ele vai precisar de mais páginas, realmente, viu? E até agora, pelo menos, não anunciaram que se as últimas edições terão mais páginas ou não, né? Até porque, com tanto de atraso que tá tendo, a gente não tem como saber nem se vai acabar esse ano, né? Porque a edição 10 já teve um anúncio há pouco tempo que ela ia atrasar mais um pouco. Ela começou como uma série mensal, se tornou bimestral, hoje é trimestral e parece que vai demorar em uns 4 meses para sair a próxima edição. Então, vocês acham que essa série termina esse ano ainda? Eu acho que não. Só se for bem lá pro finalzinho mesmo, viu? Só se for bem lá pro final do ano. Nesse ritmo aí é... Por exemplo, estamos em março, saiu a 9. Se a gente considerar que 3 meses agora é o intervalo padrão, vai ser isso mesmo, dezembro. Eu a edição 10 vai atrasar, né? Então é capaz da gente ver a conclusão dessa série só lá para março de 2020, né? E aí Haja paciência. E nem me incomodaria, sabe? Se tivesse que esperar, nem me incomodaria se as coisas fossem fechadas de uma maneira satisfatória. O problema é que parece verdade. Que não vão ser fechadas de uma maneira satisfatória. O problema é que o Dãozinho fala que ele não grava com a gente sobre Doomsday Clock porque ele já esqueceu o que aconteceu nas outras edições e ele não ia reler para poder gravar. Pois é. Mais algo a acrescentar, né, sobre essa edição, senhores? Não, oremos para que Jones tenha uma iluminação aí e consiga fechar esse troço. É. É só isso mesmo. Bom, fechar ele vai. Agora de um jeito decente é que tá difícil, né? Pera aí. Bom, então é isso. Agradecer mais uma vez a presença ilustre dos senhores Marlo e Mauro. Valeu, galera. Valeu. E é isso, pessoal. Até a próxima semana com mais um Pilha de Gibis. Um grande abraço e tchau. Este podcast é uma produção do site Arte Final. Acesse www.artefinalhq.com.br.